negro. Perdoa meu coração, ele não quer solidão. Toda a galera aí da Soledade com a gente. Por isso, fala meu parceiro João pra mim. E toda a comitiva no retrô. Sem ele eu não vivo, é o aqui na piscina do Rivelino. Alô, Assis Produções. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Chega pra salva de carinho. Toda a galera dos Caçadores da Saudade. Toda a galera via Zap Zap. Estamos aqui no Rivelino. Aqui em Corazinho. Pode chegar. Saudade amiga do clima, nossa festa. E o maestro vai tocando na mão. Alô, Caçadores! Vai ficar. Você pediu? Pelo amor do nosso amor. Esteja. Gustavo também com a gente. E as minhas da Terra Firme hoje invadindo igual acima, vim conhecer de pertinho o nosso retrô. Obrigado, meninas. Falando Terra Firme, amanhã terça-feira, véspera do feriado, é a vez da cola do Curtume. A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto. Se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro tanto. Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa. Mas tudo que eu queria era ver você chegando em nossa porta. Porque eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Marcelinho da Nag também com a gente. Só de boa, Marcelinho. Que comigo vai ficar. Alô, Marcelinho, Marcelinho da Nag. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Amanhã tem pureza também. Você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Príncipe Negro. Eu fui por aí. Vamos dar sequência. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi. Será que foi? Foi por amor. Também com a gente, os nossos seguidores do Braga. Já na área, galera dos seguidores. Que eu me enxoteiro. O agente do Rivelino, valeu! Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim. Piscina do Rivelino, yes! senhor. Sem seu amor, por quê? Me diz o que fazer. Sem você foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Rebelde, o que faz? Vamos lá, rebelde. Sem você, mas se foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Dali retrô. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. É pra viajar no tempo. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Você te conta agora assim. Eu te encontro num bar e você está com outro alguém. Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem. Mete ficha, DJ Rebelde. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair. E aí? Mas fica assim, sem saber. Sem saber de mim. DJ Rebelde. Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu vi. Eu vou sair e fica assim, sem saber de mim. Lá vai o bebê. Eu te encontro no bar e você está com outro alguém. Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair. Também do Macumba, aí da Vila Sorriso com a gente. Lá da Risos com a gente. Você é o meu. Curtindo o retrô. Eu sou sua mulher. Tá preciso ter comigo você. Parceiro Rodrigo Goiano. Preciso. Já no retrô, alô Rodrigo. Fica à vontade no retrô. Meu coração fica batendo ligeirinho por essa mulher. Ela adora me pisar, fazer o que bem quer. Salva viajar! Pois ela não vale nada, é uma qualquer. Dama da noite, roda a bolsinha nas esquinas, sai com qualquer um. Ui! Mas eu queria mesmo ser o seu número um. Sua paixão, sua vontade, razão de viver. O que ela é? Mas ela é fingida. Com todos que leva pra cama, diz que sente amor. A bandida. É uma bandida. Por te querer assim demais, eu sou um sonhador. Dama da noite. Meu coração fica batendo ligeirinho por essa mulher. Ela adora me pisar, fazer o que bem quer. Pois ela não vale nada, é uma qualquer. Dama da noite, roda a bolsinha nas esquinas, sai com qualquer um. Mas eu queria mesmo ser o seu número um. Sua paixão, sua vontade, razão de viver. Mas ela é fingida. Com todos que leva pra cama, diz que sente amor. O que que ela é? Fala! É uma bandida. Por te querer assim demais, eu sou um sonhador. Dama da noite, é uma fingida. Com todos que levam pra cama, diz que sente amor. Por que você fez assim? Me enganou e só fez me iludir. Príncipe Negro. Uma noite de amor que me entreguei a você. Só uma viagem! Agora você não liga pra mim. Fala, meu parceiro Igor! Que eu te quero e me apaixonei. Só as mulheres solteiras aí, vai! Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo. Só as mulheres que já levaram galho! Encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. É um machado pra quebrar o gelo. Bora, galera da Soledade com a gente. Sonho agora mesmo. Bora, gelo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Quem sabe canta, vai. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luas sendo verde. Três amigos invadindo no Moda Táxi. Já confirmado pra amanhã, lá na quadra do Curtume. As luzes que é o nosso retrô lá no Curtume, hein? Fala, DF! Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Quarta-feira! A lua ao lado escuro é a vez da piscina das nevas recebeu o nosso retrô. Solidão é tão normal. Dia do Trabalhador! Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Sempre está. Mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua estar lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer. Sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Só os melhores, meu menino. E me deixou as produções lembrando da Juju. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Bora, galera da Soledade! Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Aí tu canta assim, ó. Meu amor. Agora é retrô. Negro.

por amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Galera da Soledade com a gente. Deixamos de fazer coisas. Só de boa, na mãe. Como manda flores ou poemas. Brasil! Coisas que alegram o coração. E o dia a dia. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você. Você que me bate, pode. Lá do riso com a gente. Que a vida nos engane. Tá em beijo do retrô. Bora que me bate, pode. Te amo. Nossa festa aqui no Rivelino. Já já dedinho, Cid Elson por aqui. Por enquanto o Rebelde vai tocando na mão. Pra dançar. Aqui no Retro. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o mundo ausente. Lembro do passado. DJ Falso também com a gente. E todos os seguidores do Brega já na área. Alô, Pimpolho! Não me leve a mal. Não quero me envolver. E a fantasia? A fantasia não deve. Príncipe negro. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Garçom não chega. Eu não vou. Alô, garçom não chega, garçom. Alô, garçom, acorda, garçom. Vou deixar de viver. A fantasia não deve. É muita pressão no garçom, rapaz. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Pois é, né, Cassandra? Tem isso, né, Cassandra? Amor, tá desde sexta guiando a gente. Não vou permitir o fim do sonho. Bora! Não me leve a mal. Não quero me envolver. E a fantasia? Já passou a chuva, bora. Enquanto aí já parou, aqui tá chovendo, tá? Não quero um amor assim. Não vou permitir. Onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Essa mulher. Oi, Daniela. É uma coisa séria. Já teve uma mulher que tem uma lábia, né? Amor é traição e deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Aquela que pede um balde no pé do teu ouvido. Já vou dizer. Aí, Danilo, um balde. O teu sorriso. Agora é pacote. Eu até fiquei confuso. Príncipe Negro. Com a história que contaste. E foi tudo sem. Bora, galera da Soledade com a gente. Uma coisa vou. Alô, dizer, meu parceiro Gil. O caminho da verdade é tão imenso. Devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Já deu muita saudade aqui no Redrongo Rebelde. Vamos fazer assim, assim, ó. Assim, ó. Onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Bora tocar uma saudade do Retrô! Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção. Príncipe Negro Retrô. Vencemos a beira-mar. Era meu, o meu coração. Havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Mas as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, Príncipe Negro, sigo a te buscar. Dale, Príncipe Negro Retrô! DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu, o teu coração. Havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Bora, DJ Fausto! Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Será que ela não vem, rapaz? Que não vem. Será que ela não vem hoje? Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Ô, garçom, traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E aí? E vou beber fingindo que ela já está. Bora, galera da Soledade com a gente. Quero ver. Que não vem. Alô, garçom, mais um pacote. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Meu amigo Igo, dos maus vistos com a gente. Certeza que é. Caquinho. Aí do camarão. Aí, Caquinho. Eu tenho muito medo de chorar. Eu sou forte, real, sou maior. Alô, Ribeirinho! Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Alexandre do Whisky. Ele sou grande amor, já não vem vendido, hein? Flor em forma de canção. Olha, Alexandre! Eu me acho, eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz de inspiração, em cada verso uma emoção, tem de você dentro coração. Eu sei Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. As minhas amigas dos retrô, da agência, as amigas do retrô. Simples. Amiga Sione. E a Gabi Pressão da Pressão. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós. Onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Bora em coragem, bora dançar! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido. DJ Danilo, novo sorriso sucedeu. Ei, meu parceiro, Marcelo Gomuda. Sorriso sucedeu. Tá na área. Com seu jeito sucedeu. Cadê Marcelo, hein? De me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama. Bora, Marcelo. Ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois. Adora Márcio. Ele é o segundo, chamou a Andréia. Aqui de Corazi. Fala Márcio, fala Andréia. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Para dançar. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.